rapaziada, tem muita gente aí. Tem gente lá fora que não conseguiu entrar. Vai ficar lindo. Fundo de quintal vem com tudo. O Cacique de Ramos é só felicidade hoje. Eu já tô pronto. Chegar lá já sabe como é que é. Sacode. Só felicidade. Fundo de quintal no coração. Vamos lá, vamos lá. Esse vendaval passou e aquele semblante de paz voltou. Deixe de agradecer, Deus em primeiro lugar. O sofrimento acabou, hoje é só comemorar. Já que você tá tão feliz, dá um grito, solta um riso, não disfarça. Já que você tá tão feliz, faz a festa, cai no samba, extravasa. Já que você tá tão feliz, dá um grito, solta um riso, não disfarça. Já que você tá tão feliz, faz a festa, cai no samba, extravasa. Sem saber que você vai bem. Ter problema é normal, todo mundo tem. Mas tem que saber contornar, tem que aprender a resolver, nunca se desesperar. Esse exemplo é você. E agora que esse vendaval passou e aquele semblante de paz voltou, não deixe de agradecer.